Salvador, bom dia. É o Azul, Alfa, Zulu, Hotel. Prossiga. Zulu Hotel, submetido autorização de reboque do pátio número 3 para o gate número 8. Autorizado, iniciar reboque, mantendo a escuta e informe o término. Manterá a escuta, sim, obrigado.